Então o vento princesa foi para além do horizonte. Deixe pra trás o peso do reino e da fonte. Aventura chama que ilumina seu olhar. Natanaela espera em seu reino a te amar. As luzes da cidade brilham à distância, enquanto a esperança cresce em sua resistência. O príncipe a persegue, mas a princesa é livre. Em seus braços encontrará o amor que vive. Aurora e Natanael sobre o céu da eternidade fugiram da promessa, encontraram a verdade. No abraço do destino, a liberdade é o prêmio. O amor verdadeiro é o único remédio. Aurora nos campos, a lua escapou da promessa, da prisão do seu olhar. O príncipe Mateu com o coração em chamas, mas ela encontrou amor entre outras chamas. Com o vento a sussurrar segredos de paixão, Aurora dança na noite, buscando a libertação. Cada sombra na estrada é um passo para a liberdade. Segue as pistas de Aurora assim que o medo empate. Mas a estrada é longa e a noite é um manto. Enquanto ela se perde em sonhos, no amor, no encanto. Com cada passo dado, a promessa se desfaz. Aurora se entrega ao futuro que refaz. Entre os campos e estrelas, a jornada é real. Com Natanaela chamar um amor sem igual. Corta o vento, princesa, vou ir para além no horizonte. Deixe pra trás o peso do reino e da força.